ZYH 464, sociedade emissora Rádio Vox AM Limitada, transmitindo em 1600 kHz, com 10 kW de potência. Vox AM Muritiba, Bahia, um projeto missionário, uma empresa da CEADEB Comunicação. Rádio Vox AM 1600 kHz, Muritiba, Bahia, uma emissora da CEADEB. Nessa batalha, quem tem que desistir não é você, é o inimigo. Deus já levantou um exército de amigos que oram por você. Mas eu preciso te dizer que o deserto é lugar de dor e também de milagres. O que você passou até aqui, só Deus sabe, mas não desista agora. Está tão perto que não. 19 minutos, saindo seu Viu Weichler e Josiane, ocupe o seu lugar. Essa canção foi pedido da minha amiga Daniela do Barra Estrada em São Félix, é ligada com a gente. Dani, obrigado pela participação, viu? Nós ouvimos também aí o som de Marcos e Matheus, Gostinho de Vitória, e viu Mário Vieira em minha cabeça. 3h20 agora, tá na hora do hino da Arpa Cristã. Hoje eu vou trazer aqui pra você o hino 523, Cristo, a fonte escondida. Nos tempos da Arpa Cristã. Ceateb Comunicação. Cristo nos deu uma fonte escondida. E qualquer sede pode estancar. E cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos dão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo. Nela os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços de mundo, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Nos tempos da Arpa Cristã. Centro de Comunicação. segunda-feira no trabalho, o meu doce tá sempre do lado. Doce leva alegria, pois sei quem eu posso confiar. Ele é o meu socorro, proteção, amigo. Mas eu sei se ele me alegra. Eu vou buscar, é só filmar. E o meu Deus tá sempre comigo. Eu tenho mais, mais, mais, mais alegria de viver. A minha vida é só pra te adorar. Feira no trabalho, o meu Deus está sempre do lado. Nosso leva alegria, pois sei que eu posso confiar. Ele é o meu socorro, proteção, amigo. Quando estou triste, ele se alegra. Eu curto praia, sol e o mar. O meu Deus está sempre comigo. Eu tenho mais, mais, mais. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Seja tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. E sejas meu universo. E enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder. Seja o alimento, Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Certebe Comunicação. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o pra você o som da Oficina G3, que sejas meu universo. São 3 horas mais 31 minutos, você ouviu Luiz Lobato Dia a Dia. E também o hino da Harpa Cristã de hoje, que foi o hino 523 Cristo, a fonte escondida. 3h31, muito boa tarde pra você, onde quer que seja, ouvindo a nossa programação. E aí, como é que você tá nesse feriadão? Tá feliz? Tá tranquilo? Oh, coisa boa. Então agradeço a Deus por mais este dia, por mais essa oportunidade, não é verdade? São 3h32, tá na hora da gente conferir as nossas dicas de saúde. Pois é, todos os dias tem super dicas de saúde para você na programação. E hoje, no nosso quadro, eu vou falar sobre os 6 incríveis benefícios e propriedades da acerola para a saúde. Pois é, a acerola é uma fruta que nasce em uma árvore de pequeno porte. Ela é nativa da América do Sul, América Central e Caribe, mas além disso, se cultiva em grande quantidade no Vietnã. O fruto da acerola é redondo, é pequeno, de cor vermelho ou amarelo e possui um sabor agridoce. É uma fruta super benéfica, pois é muito rica em nutrientes importantes para a saúde. Vamos conhecer os 6 incríveis benefícios. A acerola previne o câncer, pois contém uma mistura de diversos antioxidantes, como carotenoides e bioflavonoides, que neutralizam os efeitos dos radicais livres no corpo, que danificam o metabolismo celular, fazendo com que as células saudáveis se tornem cancerígenas. Então, previne o câncer. Também reforça o sistema imunológico, porque é uma fruta com alto nível de vitamina C. Se quiser reforçar o seu sistema imunológico, consuma acerola diariamente. Ela é uma fonte de vitamina C melhor que a laranja. E a vitamina C, ela estimula a produção de glóbulos brancos e, além disso, é um componente de colágeno que ajuda as células a se repararem mais rapidamente. Tem propriedades antioxidantes, né? Contém altos níveis aí de antioxidantes que não só ajudam a prevenir o câncer, mas também são muito, muito bons para eliminar as toxinas do corpo. Regula o metabolismo, pois ajuda aí a regular o metabolismo devido à grande quantidade de vitamina B. Os grupos de vitaminas da família B regulam o metabolismo e o processo hormonal para que o corpo funcione corretamente. É boa para o coração. O potássio é muito importante para a saúde do coração, pois é um vasodilatador que ajuda a aliviar a pressão sobre o sistema cardiovascular, reduzindo a pressão arterial. Portanto, procure consumir acerola regularmente, pois ela é uma fonte excelente de potássio. Também é útil para o sistema digestivo, né? Ajuda a aliviar a constipação, irritação, inchaço, cólicas e outros problemas digestivos. Sem dúvida, a acerola é uma fruta muito saudável que proporciona inúmeros benefícios para a saúde. Portanto, é importante consumir com regularidade para aproveitar todos os seus incríveis benefícios. Então tá aí as dicas de saúde de hoje. Nós falamos sobre os benefícios da acerola. Agora que você já conhece melhor essa fruta, você com certeza vai acrescentar aí na sua dieta, no seu dia a dia. Vale muito a pena, né? São muitos os benefícios. Citamos apenas alguns, mas existem muitos benefícios para a sua saúde. 3 horas e 35 minutos. Vamos lá agora ao som de Wellington e Thalita pra te ajudar. CATEB Comunicação. Ele sabe da dificuldade que estás passando, vive andando pelas ruas te lamentando, querendo ombro amigo. Todo que está no seu caminho, sou a solução. Quando você está caído, te estendo a mão. Se a tempestade chega, eu acalmar. Entro no teu bar e faço o vento parar. Pra te ajudar, faço barreira cair. Pra te ajudar, faço o inferno explodir. E vivo se levante na mão, cara no corpo, porque ele está.

ouvindo Tarde Vox. Tarde Vox. General é Cristo. Ouvimos Preto no Branco com a participação do Israel Salazar na canção Eu Te Agradeço. Também o Elton e Thalita para te ajudar. Olha, Felipe Valente lança álbum de estreia, Reverso. O cantor Felipe Valente está lançando aí o álbum Reverso pelo selo LG7 com distribuição da gravadora Sony Music. Descrito como um cantor e compositor extremamente renomado, Felipe Valente estreia com distribuição do álbum nas plataformas digitais. A chegada do álbum no formato físico está sendo planejada para acontecer a partir de dezembro ou janeiro do próximo ano. O projeto do Felipe Valente será tratado com muita atenção. É um projeto com enorme potencial digital e queremos tratá-lo como algo prioritário para a nossa companhia. Estamos negociando com as plataformas algumas ações especiais antes de destaques para este lançamento. Estamos providenciando farto material e conteúdo em vídeo, ou seja, é um lançamento em que faremos tudo com muito planejamento e atenção. Comentou Maurício Soares, que é o diretor da Sony Music. O repertório do álbum Reverso é formado por 11 faixas que transitam entre o pop e o rock. Segundo a assessoria de imprensa da gravadora, o disco autoral reflete nas letras experiências pessoais, temas do cotidiano, intimidade com Deus de uma forma bem peculiar e poética. O projeto contou com a superprodução e foi mixado, aí depois masterizado em Londres. O clipe da música de trabalho do álbum, ainda não anunciada, já foi gravado, usando como cenário a cidade de Buenos Aires, sob a direção de Hugo Pessoa. Então tá aí, Felipe Valente trabalhando no seu novo álbum, Reverso, né? Então muitas novidades estão vindo por aí. O lançamento aí, está do formato físico, está previsto para dezembro agora ou janeiro do próximo ano. 3:50. Vamos lá, agora é o som de André Felipe, Fim do Deserto. Deus escreveu a tua história antes de você nascer. Ele sorriu quando imaginou você, se preocupando em fazer cada detalhe teu. Seus pais não sabiam que ia nascer um grande vencedor. No ventre da sua mãe Jesus te colocou, e o fruto ali gerado seria um milagre. Escute. Lutou até o fim com sua gestação, tentando pôr um fim, mas não tinha noção que ali nascia alguém segundo o coração de Deus. Então você nasceu na terra, progressando, cumprindo com o seu chamado. E de pouco a pouco foi construindo um legado, foi fazendo o seu melhor pra deixar uma história. E alguém falou, como pode ir longe sofrendo assim? Como pode ser provado e nunca desistir? Eles não sabem quem te fez essa promessa. Não estão sabendo quem é esse teu Senhor. Enquanto muitos não estão acreditando, a sua bênção está chegando. Está chegando, está chegando, está chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora. E hoje Deus está olhando pra alguém aqui. E esse alguém quero ver, quero ver. Ser abençoada, quero ver a sua história hoje ser mudada. Eu quero ver essa porta se abrir. Eu quero ver, eu quero ver. Deus vai honrar você, vai te surpreender. O que você pediu, Deus hoje vai fazer. Vai quebrar os trilhões, te desatar. E um novo hino você vai cantar. A lugares altos você vai chegar. Esse é o tempo, Deus destinou. Essa é a hora de ser vencedor. É o fim desse deserto. É o fim desse deserto. E o começo da vitória. E o começo da vitória. Você. CFM Comunicação. Vai te surpreender. O que você pediu, eu só te vou fazer. Vai quebrar os trilhões, desatar as prisões. E um novo hino você vai cantar. A lugares altos você vai chegar. Esse é o Você ouviu Valquíria Nunes, Quem Veio Adorar? Pois é, eu tô indo embora e agradecendo a você pela participação, pela audiência, mas na sequência você vai ficar com um super especial aí ao som da Damares. Eu volto amanhã 14h com mais uma edição do nosso Tarde Vox. Continua a sintonia, vem aí o especial com Damares. Você está ouvindo Tarde Vox. Tarde Vox. Você está ouvindo 1140. Rádio Cultura, Salvador, Bahia. ZYH 464, Sociedade Emissora Rádio Vox AM Limitada, transmitindo em 1600 kHz, com 10 kW de potência. Vox AM Muritiba, Bahia, um projeto missionário, uma empresa da CEADEB Comunicação. 106ª Assembleia Geral Ordinária da CEADEB. Tema: Assembleia de Deus, um movimento pentecostal. Preletores: Pastor Presidente Valdomiro Pereira, Pastor José Wellington Júnior de São Paulo, Pastor Orisvaldo Nunes de Alagoas, Pastor Eduardo Lopes de São Paulo, Pastor Messias Santos de Santa Catarina, Missionária Helena Raquel do Rio de Janeiro, Pastor Carlos Júnior do Rio de Janeiro, Missionária Joane Bentes de Santa Catarina. Cantores: Vitorino Silva, Sara Farias, Alisson Neide, Cleito Queiroz, Valquíria Nunes, Obed Tainar, Márcia Vilarino, Avanilda Leal. De 28 de novembro a 3 de dezembro, no Hotel Fiesta, Avenida ACM 711, Pituba, Salvador. Informações: 3503-8383. Marque na sua agenda. Dias 14 e 15 de novembro, tem ELAD, Escola de Líderes da Assembleia de Deus. Palestrantes: Carlos Júnior e Maurinho Ferreira, do Rio de Janeiro. José Carlos Lima, da Paraíba. E Manuel Monteiro, da Bahia. Venha participar da Escola de Líderes da Assembleia de Deus em Dias Dávila, na rua Amazonas, bairro Lessa Ribeiro, próximo à Prefeitura de Dias Dávila. Pastor Presidente Uziel Couto. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance. Sem contar a rapidez da... A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance. Sem contar a rapidez da veiculação sonora. O que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores. E elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência. Exponda o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha... Rádio Vox, Vox, AM. Rádio Vox, AM. 1600 kHz. Muritiba, Bahia. Uma emissora da CEADEB. Fique ligado. O Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, agora traz mais risco à saúde da população. Lembre que ele transmite também outras doenças, como chikungunya e zika. Por isso, redobre os cuidados com locais que possam acumular água nas propriedades rurais. E atenção para essas dicas. Tampe as caixas d'água e cisternas. Mantenha as calhas sempre limpas. Limpe com bucha e sabão semanalmente os locais onde os animais bebem água. Guarde ou deixe sempre virados de boca para baixo os equipamentos de aguar, adubar e colher alimentos. Use camisas de mangas longas e calças compridas pela manhã e no fim da tarde, períodos de maior incidência do mosquito. Mantenha o lixo sempre fechado. Evite entulhos dentro e fora da propriedade. E sempre que possível, use repelente. Faça a sua parte. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. CEADEB Comunicação. Ligue, participe! Vox AM 1600, 3424-2048. Acesse o novo site da Rádio Vox AM 1600, www.radiovoxbahia.com. Participe da programação da Rádio Vox AM 1600. 75 888 89 7385. Mande sua mensagem agora mesmo e participe. Rádio Vox AM 1600. Rádio Vox AM. Visite visite uma das igrejas da Assembleia de Deus mais perto de você. Assembleia de Deus, sede Camaçari, Avenida Radial A 413, Centro. Presidente, Pastor Valdomiro Pereira da Silva. Assembleia de Deus, uma igreja missionária. Rádio Vox, Vox AM. Cantar assim, faço me manter no 6:08. Ciantep Comunicação. Eu sou ficar do teu lado, diga assim: o homem pode falhar com você, mas Jesus nunca vai falhar. Porque ele não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Deus. E hoje eu posso dizer que a minha vitória tem sabor de mel. A minha prova teve um gosto muito amargo, mas hoje a minha vitória tem sabor de mel. Aleluia! Glória a Deus! Bem forte, bem bonito. Canta comigo agora. Aleluia! Na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Vai. Eu nunca vi sem resposta. Por quê? Porque em tudo Deus se mostra uma solução. Até nas cintas Ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar. Quem tem promessa de Deus, levanta as mãos. Vai cumprir tudo que tem prometido. Creia nisso, meu querido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Vai! Vão dizer que você nasceu pra vencer. Já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Você vai ver, você vai ver a mão de Deus te exaltar. E quem te vê há de falar, olha ele lá, ele é mesmo escolhido. E vão dizer que você nasceu pra vencer. E já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando vê você, ela vem como se arrepender. Aí atrás, na plateia, e você

a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, seu aguilhão? Quando a igreja lá do céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. Magma da terra superante assim, e os terremotos e acendos do põe, as placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Esconda este planeta ao raio do sol, vulnerável quanto um peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No apocalipse, no apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No apocalipse, se a terra tem, esse mundo geme com a ferida que a igreja formou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro, em direito ao irão destruir a camada de ozônio. Quando este planeta ao raio do sol, vulnerável quanto peito no ozônio, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. Filho para um lado e a mãe para o outro, tem direito ao adeus na hora da batida. No

Você é Deb. Comunicação. Tão perfeita, transforma, evolui e eleva o nível. Quem viu o antes se encanta com o depois, se pergunta como foi que aconteceu o impossível. O carbono em alta temperatura se transforma. Deus tem esse efeito, mas quem nunca teve brilho será joia mais brilhante. Oh, joia linda, mas brilhante. É química, no tanto quanto é no sabor do diamante. AM 1600 kHz, Muritiba, Bahia, uma emissora da CEDEB. Muitos olham pra você e não conseguem ver o teu valor. Criticam que desprezam, pois não conhecer seu interior. Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida. Simplesmente uma pedra preciosa no meio do bar, porém escondida. Mas o cara inteiro, santo, santo, insistiu que no meio do bar. Dizendo você já cresceu, pois você é uma preciosidade tarimpada por Deus. Quem olha seu exterior não vê nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Tirou você do barro, das águas do espírito. Uma pedra linda, o Senhor achou. Um diamante bruto que caiu nas mãos do lapidador. Eu sou feio como um homem, é. Você tem valor. Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído e machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esquecida pelo seu Criador. Entre o chamado do escolhido, amado do Senhor. E você é amado do Senhor. Não são inimigos, está dizendo você já cresceu, pois você é uma preciosidade tarimpada por Deus. Quem olha seu exterior não vê nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Tirou você do barro, as águas do Espírito. Uma pedra linda, o Senhor achou. Um diamante bruto caiu nas mãos do lapidador. Eu sou preso como homem, é. Você tem valor. Muitas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído e machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esquecida pelo seu Criador. Entre o chamado do escolhido, amado do Senhor. Muitas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas comunicação. Acabaram ali. Os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento. Curitiba, Bahia, uma emissora da CDEB. igreja era apenas mais um culto normal. Para as irmãs que iam orar, era apenas mais uma oração. E para os homens que ensaiaram para cantar no conjunto, era mais um louvor em que sentiam a unção do Espírito Santo. Para o pastor, era mais um sermão. Para as crianças, era mais uma vez a escolinha, iam aprender a lição. E para o pregador, que foi convidado para pregar, foi convidado para cantar. CEDEB. Comunicação. Vamos cantar este AM. Isso CNPOH 464, Sociedade Emissora Rádio Vox AM Limitada, transmitindo em 1600 kHz, com 10 kW de potência. Vox AM Muritiba, Bahia, um projeto missionário, uma empresa da CEADEB Comunicação. Nunca desistiu de mim, mesmo quando não pude enxergar. Vem aí o primeiro projeto Ensaio Aberto, onde teremos apresentação musical em praça pública, onde estaremos convocando a toda a população, tendo como objetivo arrecadar roupas, alimentos e brinquedos para atender as entidades e pessoas carentes da região do Recôncavo Baiano, com ênfase em Cachoeira, Lar dos Idosos e Muritiba Pai. As pessoas que fizerem doações estarão concorrendo a sorteio de brindes, como camisetas personalizadas e uma sessão de fotos com o Roberto Luiz. Local de coleta e do evento na Praça Clementino Fraga, próxima à Prefeitura de Muritiba. É dia 3 de dezembro, a partir das 13 horas, com as seguintes atrações: Ministério Vida Sagrada e Ministério Louvai. Realização: Eide Anderson Silva com o Ministério Vida Sagrada. Apoio: Seixas Produções, Igreja Assembleia de Deus, PIB de Muritiba, Estúdio Menezes, Casa Ney, Rádio Vox, Igreja Batista Peniel, Júnior Sodré, Bermodas, Rádio Voz da Cidade, Supermercado Fagundes, Supermercado Oliveira, DDC Produtos, Lença, Vitória Variedades, Constru Casa Lar e Construção, Casa Esportiva, Barraca do Gordo, Farmácia Araújo, Roberto Luiz Fotógrafo, Tec Arte, Igreja Presbiteriana, Jagunça Entretenimento e Igreja Quadrangular. Vá e leve a sua doação. Esperamos por você. Agora eu sei que não vai cantar. Rádio Vox AM, 1600 kHz, Muritiba, Bahia. Uma emissora da CEADEB. CEADEB Comunicação. Ligue, participe. Vox AM 1600. 3424-2048. Acesse o novo site da Rádio Vox AM 1600. www.radiovoxbahia.com. Participe da programação da Rádio Vox AM 1600. 75-8889-7385. Mande sua mensagem agora mesmo e participe. Rádio Vox AM 1600. Visite uma das igrejas da Assembleia de Deus mais perto de você. Assembleia de Deus, sede Muritiba, Rua Júlio Augusto Sampaio, 198. Presidente Pastor Pedro de Santa Inês Filho. Assembleia de Deus, uma igreja missionária. Rádio Vox AM. Acordar todo dia e ter você do meu lado, me encantando sempre com as mais lindas canções. Ter você mais perto é tudo que eu preciso. O meu amigo rádio, que bom. você comigo. Tempo no ar, pelo da nova estação. Mover com vida as flores, a primavera chegou. Amigo rádio, eu tô feliz, vou pegar a estrada pra felicidade. Por toda a cidade, já é primavera. Amigo rádio, eu tô feliz, vou pegar a estrada pra felicidade. Por toda a cidade, já é primavera. Sinto no ar, pelo da nova estação. Vou ver comida, flores, a primavera chegou. Amigo rádio, eu tô feliz, vou pegar a estrada pra felicidade. Por toda a cidade, é primavera no ar, é sem a sua estação. Sindeb Comunicação, um projeto missionário. Participe desse projeto. Ligue para 071-3565-2452. Thank you. Justiça. Dezessete horas e 17 minutos. Olha lá o anjo descendo pra mover as águas e alguém ser curado. E o primeiro que mergulhar na hora é sarado. Eu sei, nunca vou conseguir, é melhor desistir. Mas espera aí, tem um homem aqui perguntando se eu quero ficar são. Mas como é que eu posso ser curado se ninguém me dá? Pra que eu vá, eu tenho que mergulhar e ser restaurado. Ele está olhando pra mim. O seu olhar é diferente, cheio de amor e de compaixão. Espera um pouco, ele está se arrastando. Eu não sei sua intenção. Não acredito, ele está me ordenando. Jesus quem manda, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta agora e anda, eu sou Jesus quem manda. Projeto missionário da Igreja Assembleia de Deus da Bahia. Pastor Presidente Valdomiro Pereira da Silva. que eu chego a perguntar: o que mais pode acontecer? Olhando em volta e sem resposta, o que fazer? Tudo parece me esmagar. Sou tão pequeno. Desapareço, então pereço. E a força que existe em mim não vale nada. Só aquela que vem do céu pode me levantar. E aí então eu cresço, mas que vencedor não mais penso. Pois o sangue foi o preço pra eu reviver. É o Senhor, fortaleza minha. É o sou fraco, teu poder que aperfeiçoou em mim. Sendeb Comunicação, um projeto missionário. Participe deste projeto. Ligue para 071-3565-2452. Sendeb Comunicação. E agora, vamos ler a Palavra de Deus. No livro de São Mateus, no capítulo de número 6, começando no versículo 9, está escrito assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados irmãos e meus amigos, costumo falar que Deus fez o homem para viver uma vida feliz. Como Deus, desde o princípio, Ele tem cuidado e cuidado bem do homem. Observando, quando o homem pecou, Deus não abandonou o homem, apesar de ter corrigido, de ter aplicado a correção que era necessária, e a própria Bíblia Sagrada, inclusive, mostra que a alma que pecar, esta morrerá, e o homem escolheu o pecado, o homem escolheu a morte, mas Deus não o abandonou. Deus, Ele tem sempre cuidado do homem e orientado este homem para uma reconciliação com Deus e morar no céu com Ele para sempre. E durante, então, a história da humanidade, Deus levantou homens, levantou mulheres para orientar os homens a fugirem do pecado, a se afastar do pecado. E quando Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, veio a este mundo, pois o próprio Deus, a Bíblia nos mostra, que olhou dos céus à terra e não viu sequer um justo, todos tinham pecado, todos tinham se afastado de Deus, e era necessário então que o seu Filho Jesus Cristo, sem pecado, viesse a este mundo para perdoar o pecado dos homens. E o único meio de perdoar o pecado dos homens era ser levado até a cruz, morrer na cruz, sem pecado, para nos resgatar, para nos perdoar, para nos levar para o céu. E durante a caminhada de Jesus Cristo aqui na terra, a Bíblia nos mostra que Ele esteve sempre orientando as pessoas como viver aqui na terra, para Deus, como viver com o próximo, para ter realmente o direito, para ter a certeza de um descanso eterno depois da morte. Infelizmente, o homem, ele tem uma facilidade enorme de escolher o erro, de escolher o pecado. Olha, se observarmos, nós vamos ver que sempre é divulgado nos programas, ou sempre se divulga nos programas de televisão, que fumar é prejudicial à saúde. E até propaganda nas próprias carteiras de cigarro vem, mas os homens, e uma grande multidão desses homens, permanece fumando e muitos morrendo de câncer. E outros males que a gente sabe que acontece, por exemplo, o uso do crack, o uso das drogas. A gente sabe que drogas ou as drogas têm levado muita gente à morte, têm levado famílias a ser destruídas e, infelizmente, a gente observa que existe até no meio dos parlamentares, no meio daqueles que governam, uma luta para legalizar o uso das drogas. E aí você encontra uma equipe que trabalha com alcoólatras que eles ensinam a evitar o primeiro gole. Não seria interessante que as pessoas fugissem de todos os males? Seria interessante, mas não fazem isso. E Deus, Ele tem trabalhado para que o homem esteja amando a Deus, amando o próximo, fazendo sempre o bem, fugindo daquilo que destrói o homem, daquilo que leva o homem à condenação eterna e leva para o inferno. E nesses versículos que lemos, Jesus Cristo orientou aos seus seguidores como orar. Na oração, o homem e a mulher deve começar adorando a Deus, engrandecendo o nome de Deus, considerando que Deus é o nosso Pai. Deus, Ele é o nosso comandante. Deus, Ele é tudo nas nossas vidas. Ele tem todo o poder no céu e na terra. O homem precisa entender que precisa de Deus em todo o momento da sua vida. Nesta oração também, Jesus Cristo nos orienta como pedir o pão de cada dia ao Senhor. Não é proibido que alguém seja rico, desde que venha adquirir essa riqueza com trabalho e de forma honesta. Mas Jesus Cristo nos orienta a buscarmos o pão de cada dia. Nós precisamos nos alimentar a cada dia, e aí, se somos temente e fiéis a Deus e buscamos o pão de cada dia, com certeza o Senhor, que conhece todas as nossas necessidades, Ele vai nos atender, Ele vai nos socorrer. Mas alguém poderia questionar nesse momento, quando eu falei de temente a Deus e fiel a Deus, a seguinte questão: mas quantas pessoas não conhecem a Deus, não temem a Deus e vivem tão bem? Está escrito na Bíblia que quando Deus manda a chuva, manda para a fazenda do justo, mas manda também para a fazenda do ímpio. Quando Ele manda o sol, manda também para a fazenda dos dois. Deus, Ele está pronto para cuidar de todo ser humano, de todas as pessoas, mas é importante lembrar que tudo aqui nesta terra passa e passa rápido. Agora, o futuro de descanso, o futuro de paz, a salvação é para aqueles que reconhecem que são pecadores e que aceitam a Cristo como Salvador, que abandonam o pecado e permanecem fiéis a Ele até a morte. Nós aqui precisamos do que existe na terra para a sobrevivência, mas lembrando que todo ser humano um dia vai experimentar a morte, a não ser aqueles que estão sendo fiéis a Deus no dia do arrebatamento dos salvos. Esses não vão morrer, vão ser transformados. E aí é importante lembrar que todos os homens precisam de Deus para ir morar no céu com Ele. Então, o pão de cada dia, todos nós precisamos, e o nosso Deus sabe cuidar muito bem de nós. Mas me chama também muita atenção, nesta oração ensinada por Jesus Cristo, é concernente ao perdão. Todo o ser humano está sujeito a falhas, a erros, e todo ser humano precisa ser perdoado, precisa do perdão de Deus. E às vezes, é claro, quando ele erra contra alguém, do perdão do seu irmão, do seu semelhante. E às vezes até quando não se cometeu um erro, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que se formos levar a nossa oferta e lembrarmos que alguém tem algo contra nós, é necessário deixar a oferta, voltar, pedir perdão ou se reconciliar, para depois entregar a oferta ao Senhor. Então é importante que, mesmo até que você entenda que não cometeu nenhum erro, nenhuma falha contra o seu irmão, mas ele está magoado com você, é importante que você se aproxime deste irmão ou desta irmã e faça uma reconciliação com ele, uma reconciliação com ela, porque você precisa, ele ou ela também precisa, de morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, observe aqui que quando a gente pede perdão a Deus das nossas dívidas, das nossas falhas, dos nossos erros, a gente está dizendo a Deus que já perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que cometeram erros contra nós. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Nós não podemos deixar que raiz de amargura perturbe a nossa vida para corrermos o risco de perder a salvação. Não podemos deixar também que o ódio, né, a ira, tome conta da nossa vida, porque a própria Bíblia Sagrada também nos mostra que para alcançarmos a salvação, ou para irmos morar no céu, é necessário seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O inimigo das nossas almas, a Bíblia mostra que ele veio para matar, ele veio para roubar e veio para destruir. E ele tem enganado muitas pessoas, ele tem trabalhado muito contra as pessoas, para que as pessoas não alcancem a salvação. Mas Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz, para perdoar os meus pecados e perdoar os teus pecados. E nós conhecemos a verdade, Jesus Cristo é a verdade, e está escrito na Bíblia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade, anda na verdade, anda com Cristo, anda com o nosso Salvador, já se afastou do pecado e está vivendo uma vida de adoração a Deus, de comunhão com Deus, de comunhão com os seus semelhantes, perdoando uns aos outros. Como é necessário que haja esse perdão? E se eu perdoo aquele que me ofendeu, com certeza o Senhor também vai me perdoar. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, não podemos esquecer, não podemos facilitar. Deus, ele é misericordioso, ele está conosco, ele prometeu permanecer conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus, ele tem sempre orientado o homem a viver com ele, viver para ele, para um dia morar no céu. E nós não podemos facilitar, nós não podemos esquecer das orientações de Deus. Nós não podemos pecar, e se formos fiéis a ele, até a morte, até o fim, nós vamos morar no céu com ele. Amém. Vamos orar. Querido Deus Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse momento que aqui estamos, Senhor, transmitindo a tua palavra. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, te pedimos que permaneça nos dando sabedoria, nos ensinando a perdoar, nos ensinando a buscar aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, aqui na tua presença, te adorando e te servindo. Deus eterno, Deus maravilhoso, te peço agora, Senhor, por cada pessoa que está assistindo esse programa e que tem alguma dificuldade, dificuldades financeiras, dificuldades na família, problemas de enfermidade, tu, Senhor, pode resolver todas as coisas. Todo o poder está nas tuas mãos, Senhor, no céu e na terra. E nós confiamos em ti, na tua bondade, na tua misericórdia. Visite agora cada um e repreenda as enfermidades, resolva os problemas. Deus eterno, Deus maravilhoso, permaneça com o teu povo, permaneça com a tua igreja. Ó Deus eterno, nos ajudando em tudo, pelo poder do teu nome. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. poder rodar-me de beber da água da fonte da vida antes que o ar já houvesse. Seu olhar. vencidos! Seu aniversário, que data é? O carro ele usa pra andar na terra. E sapato cabe no seu pé. Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma das mãos cabem as águas do mar, e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém. Ele é tudo e tudo ele tem. Não aceita o problema e o prepotente ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o seu tamanho, meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo a minha é dele. Toda nossa história é a memória de que vale muito mais compartilhar o que se tem. E o que mais importa no caminho percorrido é marcar a vida de quem vai ficar. Thank you. www.radiovoxbahia.com. Programa Tempo da Folia. Não vive. colheita. Se comparar, és a nossa esperança.